O tema de hoje é gratidão. Essa palavra, ela é muito utilizada atualmente, mas afinal, o que é gratidão? E além disso, quais são os efeitos da gratidão no nosso cérebro e no nosso corpo? E por consequência, quais são os efeitos da gratidão na nossa mente e no nosso comportamento? A palavra gratidão, ela é um tanto quanto banalizada nos dias de hoje, mais ou menos como a palavra felicidade. As pessoas utilizam essa palavra em qualquer tipo de comunicação, mais ou menos como aquela palavra tudo bem. A gente fala assim: oi, tudo bem? No início de uma conversa, de uma mensagem, num WhatsApp, né, que a gente faça. E na realidade, muitas vezes nós não temos um interesse real em saber como a pessoa está. Isso é apenas assim um protocolo social, uma certa etiqueta de comunicação que nós nos acostumamos. E esse tudo bem, ele se tornou uma parte automática disso. E a gratidão também, ela passa por isso. Às vezes, a coisa mais banal que existe, a gente termina aquela mensagem, uma frase, coloca grato, gratidão, assim que a gente faz. Então, a gratidão, para muitas pessoas, ela está quase que automática. E isso faz com que ela perca um pouco do seu sentido. Por isso, a nossa reflexão sobre a gratidão, para ver como ela funciona e como ela se aplica na nossa vida humana. Então, afinal, o que é gratidão? É um sentimento? É uma emoção? É uma consciência racional? É um comportamento? É uma forma de agir? A definição mais comum que nós vamos encontrar no dicionário é o reconhecimento de elementos de valor na sua vida. Por exemplo, pode ser uma coisa que aconteceu no passado, pode ser alguma coisa que esteja acontecendo agora, no momento presente, ou pode ser alguma relação que você tem, pode ser também algo que aconteceu esporadicamente na nossa vida. Então, a gratidão é o reconhecimento dessas coisas de valor, que elas merecem a nossa energia positiva como um investimento. Dar atenção àquilo que merece valor. Vamos pensando a quem nós somos gratos. E nós temos três tipos de gratidão. A primeira gratidão é a gratidão automática. É quando apenas nós falamos a palavra gratidão, mas na realidade nós não a estamos experienciando. Então, a gente apenas aparenta estar dando valor, mas nós estamos apenas falando da boca para fora. E nós vemos isso principalmente nas redes sociais, né? É o tipo mais vazio de gratidão. É uma gratidão, assim, cosmética, que a gente fala. Ela não trata de um valor, de um sentimento. Mas isso não quer dizer que, muitas vezes, ela não possa ser verdadeira. O segundo tipo de gratidão é a gratidão passiva. O que é a gratidão passiva? Eu tenho certeza que todos vocês já experienciaram isso, e ela é uma gratidão que acontece em momentos muito pontuais e muito intensos, e que acontece eventualmente na nossa vida. Por exemplo, quando a gente tem uma promoção de emprego, quando uma pessoa que você gosta muito vem lhe visitar e você não estava esperando, quando alguém passa no vestibular, alguém da sua casa, da sua família, quando nasce um bebê, enfim, são aqueles momentos muito pontuais, né, que têm uma grande intensidade emocional e são coisas positivas, são coisas que a gente não esquece. Porque aqui nós temos envolvidos emoções, sentimentos e nós temos memórias, nós temos planos e nós temos até um saborear aquele momento presente, né? Porque são coisas maravilhosas quando acontecem essas coisas. E tudo isso vai resultar em padrões de comportamento de quem? De uma pessoa que é grata. Então, essa é a gratidão passiva. Depois, nós temos a gratidão ativa. O que é a gratidão ativa? A gratidão ativa, ou a terapia de gratidão, também conhecida, ou gratidão dos exercícios de gratidão. Esse tipo de gratidão envolve a nossa energia. É uma escolha que nós fazemos. Você escolhe adotar uma postura que tu dá valor às coisas que merecem valor na tua vida. Não é esperar passivamente que momentos pontuais aconteçam, mas é a gente se esforçar continuamente para encontrar motivos de reconhecimento de valor daquelas coisas que nós temos na nossa vida. É escolher diariamente ver, usar um pouco do nosso tempo e da nossa energia para reconhecer esse valor das coisas que fazem parte da nossa vida, das nossas relações e dos nossos projetos. E aí a pergunta que fica para nós: quantas vezes no teu dia tu investe tempo e energia para fazer isso? Pensem. Quando nós paramos para pensar nessas coisas que nós reconhecemos de valor na nossa vida, nós estamos fazendo a gratidão ativa. E eu imagino que muitos de vocês façam isso diariamente. E tem muitos estudos, psicólogos, psiquiatras, que fazem estudos, e eles, num desses estudos, eles pediram para que participantes escrevessem frases a cada semana com tópicos específicos. O primeiro grupo, ele deveria escrever sobre coisas pelas quais eles eram gratos. O segundo grupo, sobre coisas que os desagradavam e os irritavam. E o terceiro grupo, ele deveria escrever sobre eventos que afetaram ele tanto positivamente como negativamente. E o resultado foi o seguinte: depois de 10 semanas, aqueles que escreveram sobre gratidão, eles demonstraram um maior otimismo nas suas vidas, eles se sentiram melhor num estado geral, né? E também eles se exercitaram mais e tiveram menos consultas médicas do que aqueles que escreveram sobre reclamações. Então, só por isso já vale a pena a gente fazer esse exercício de agradecer. Um outro psicólogo que trabalha com a psicologia positiva, ele testou 411 pessoas numa tarefa que era escrever sobre suas memórias. E numa dessas tarefas, que era escrever uma carta de gratidão e entregar pessoalmente para uma pessoa que tinha causado muita bondade e aquela pessoa não tinha reconhecido. Então, o resultado foi maravilhoso. Houve um aumento, assim, no índice da felicidade, né? E não bastasse isso, esses efeitos, eles duraram mais do que um mês. Ficaram. Eu já fiz essa experiência numa aula e, gente, é muito, muito gratificante, porque no momento que nós estamos escrevendo, nós vamos passando todo aquele sentimento, né? É maravilhoso. E eu imagino também que para a pessoa que recebe essa carta é uma coisa, assim, muito, muito boa. Então, agradecer, autoelogiar e anotar os aprendizados diários são três tarefas para todos nós fazermos no final do dia. Para nós nos enxergarmos, enxergarmos o outro, a vida e o mundo de uma maneira melhor. E a gratidão, ele é um hábito que pode ser estimulado, criado e desenvolvido, virando parte da nossa vida. Então, esse hábito, ele deve ser ensinado na nossa família, com os nossos filhos, aprendendo a procurar a tudo aquilo que nós podemos agradecer. E existem muitos exercícios para nós fazermos, né? Um deles é, quando nós acordarmos, ao levantar, nós pensarmos em 10 motivos que nós temos para ser gratos. Pode ser coisas muito simples. A nossa casa, a nossa comida, a nossa família. Nós vamos pensar em 10 coisas que nós somos gratos. E coisas que nos ajudam a ser quem nós somos hoje e coisas que ainda temos que agradecer pelo que irão vir a ser, né? Então, agradecer faz muito bem para a saúde, para a nossa saúde integral do ser. Que nós nos sentimos mais abertos e em sintonia com o plano superior, em contato com os nossos amigos espirituais, que vão ter o trabalho da inspiração facilitado pelas nossas vias da intuição, que são colocadas gradativamente a serviço do bem. A gratidão como um sentimento, ela desencadeia a necessidade da nossa reforma íntima e da nossa mudança interior. E ela nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades, pelas aprendizagens que nós vamos fazer. Divaldo tem uma fala assim: a gratidão, além do bem-estar que produz, ela faz com que a pessoa passe a perceber o seu próprio consentimento de amor. Quando alguém te faz um bem, agradeça e faça então o bem a outrem. A gratidão é generosa. Agradeçamos pelo bem e pela oportunidade de melhoria, pela prova e pela expiação, pela bênção do trabalho e da libertação. Agradecer nos torna felizes. Aprendemos a enxergar novos horizontes. Os nossos olhos brilham mais. enxergam o belo, o bom e o útil. Pensemos, pelo que você pode ser grato hoje? Muito obrigada.